Dá o play, tio! Lado esquerdo, frigobar, lado direito, instinto. Cama, box, reforçada pra gente fazer a mão. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, na cama, na cama, na cama. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Na cama, na cama, na cama. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Abre a cadabra, play. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, vem, vem. Pele com pele, fuco, fuco. Pele com pele, fuco, fuco. Pele com pele, fuco, fuco. Tá me deixando doido. Pele com pele, fuco, fuco. Pele com pele, fuco, fuco. Pele com pele, ah, é um vulcão. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Ué! Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, na cama, na cama, na cama. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. É o abracadabra, viu? Ué! Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Pente, pente, pente. Dá o play, tio. Se abre a cadabra, viu? A Tribo Produções 779-9104-6269. Dá o play, tio. Lado esquerdo, frigobar. Lado direito, instinto. Cama, box, reforçada pra gente fazer amor. Do esquerdo, frigobar. Lado direito, instinto. Cama, box, reforçada pra gente fazer amor. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Abra a cadabra. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, na cama, na cama, na cama. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente. Sucesso! Toma, toma. Pele com pele, fuco, fuco. Pele com pele, fuco, fuco. Tá me deixando doido. Pele com pele, fuco, fuco. Pele com pele, fuco, fuco. Pele com pele, ah, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Dá o play, tio. Toma, pente, pente. Pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Na cama, na cama, na cama. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma. Isso aqui abre a cadabra no paredão, viu? Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente, pente. Toma, pente, pente. Dá o play, tio.